podcast for Sony Mobile. Salve, salve, salve, salve, salve! Aqui quem fala é o Infame Pig! Esse aqui é o Doc Sujo! Hoje eu falo com um mano que vem lá do submundo do underground do ABC, um maluco que produz todo o seu som, que já fez várias caminhadas, que é o legítimo sangue da sujeira do hip hop brasileiro, o meu mano Dux, um soldado. Lembrando pra você que tá aí escutando o podcast, seja lá em qual for a plataforma, provavelmente ela tem aí um sistema de avaliação. Vai lá, dá um joinha, uma estrelinha, um coraçãozinho, o que quer que seja ali, mas dá uma avaliação ali, que isso ajuda a divulgar, a espalhar o Doc Sujo, a imundice aí no ouvido de todo mundo, tá ligado? Siga também nas redes sociais, Twitter, @doc_sujo, Instagram, @doc_sujo e na twitch.tv/docsujo. Agora, se você quiser ajudar a propagar a imundice na orelha de todo mundo, pega aí no link do apoia.se/docsujo. A sua ajuda vai fortalecer muito o rolê aí, tá ligado? É pra gente melhorar a situação aqui, porque o bagulho é louco. Escute aí no feed também, tem o programa De Verdade, onde Germano troca uma ideia de responsa, tá ligado? Umas ideias pesadas de lição de vida mesmo, tá, sai no mesmo feed. E tem também o programa Vitrola Véia, aonde eu e o mano Gil Bocada Forte, a gente troca uma ideia aí mais aleatória, tá ligado? Tá da hora, tá da hora. Já tem dois no feed, já tem mais um no forno. E é isso aí. Dá o joinha aí, dá o joinha aí, compartilha. E chega de eu falar e vai escutando mais eu falando agora com o mano Dux, firmeza? É nóis! Salve, rapaziada, prazer total, convite aí, Doc Sujo, malandro. Pô, da hora, tô bem, mano. Graças a Deus, tamo aí, né, na luta. No sapatinho, né. Vamos ver o que acontece aí. No sapatinho de máscara. De máscara, menos no banho, né, mano. No banho não dá pra usar, não. Né? É a rapaziada que tá tomando banho de máscara. Tem malandro que tá lavando água, tá passando o álcool gel na água, mano. Tá sabendo isso aí? Mano. Tá passando o álcool na água pra limpar a água antes de tomar a própria água. Tá foda o bagulho. Nossa, eu sou quase assim, viu, cara? Falar pra você. Você tá nessa? Putz, eu sou. Não, eu tô numa parada também que... Eu tenho que fazer tudo aí, porque não dá pra vacilar, não. Tem que ser, né, mano? Dá pra vacilar, não. Eu pego bem com a postada. É, quero passar essa pandemia aí sem pegar, tá ligado? É, não? Só preparando o popozão pra receber uma vacininha. Vamos ver, né? Uma de cada lado, uma de cada país. É, uma de cada país, hein? Cada banda, né? Eu só não vou tomar da Rússia, mano. Falou que tem que ficar 48 horas sem beber. Pô, aí fodeu, não vai dar pra mim, não. Aí eu não aguento, eu acho que eu vou continuar. Se eu pegar, eu vou continuar. Mano, me diz uma coisa, você sempre de São Bernardo do Campo, como que foi? Pô, sempre São Bernardo, hein, cara? Bernocite na cena. Sempre São Bernardo, mas é o seguinte, no começo eu ainda transitava muito ali em Ribeirão Pires, mano. Ribeirão Pires e São Bernardo, tá? Mas por aqui, original desses dois pedaços. Eu sou São Bernardo, porém, quando eu comecei a fazer som, né, mano? Comecei a colar com uma rapaziada, uns grupos de rap ali de Ribeirão Pires. Grupo do qual eu aprendi muito e que foi o início da minha caminhada também, que é o Cães de Caça, né, mano? Que até hoje, inclusive, faço parte, né? Você já, eu... já adiantou até o assunto do Cães de Caça. Ah, é, boa, é. É, não tem como eu não começar a falar de Cães de Caça, porque é basicamente o início do meu corre mesmo. Eu começo a fazer som aqui na minha vila mesmo com dois amigos de escola, no final dos anos 90, mano. Eu sou até meio não sei se eu sou velha escola, eu sou meia pra velha escola já, mas eu começo a fazer ali no final dos anos 90, brincar, né, de fazer rap, na verdade, mas vou começar a fazer mesmo em 2002, 2001, fazer, eu começar a produzir, gravar e escrever. Já com o Cães de Caça. Primeiro com esse grupo. Primeiro um grupo. Não, minto. Eu dei uma enrolada aqui. Final dos anos 90, começo a fazer brincando ali com meus camaradas aqui da vila, de escola. Comprando base na galeria e tudo mais, essa parada. Começando a tentar escrever letra, mas sem sucesso. E aí, no começo dos anos 2000, eu me junto com uma outra galera aqui da minha vila que já fazia um rap faz tempo. Era um grupo chamado Elementos do Gueto. E no qual uma galera, rapaziada, que já se trombava pelas ruas do bairro e tudo mais. Só que eu não colava muito ainda, né? Aí nisso foi começando a colar mais, o rap foi unindo as pessoas aqui no bairro, né? Quem fazia, colava ensaio na casa do que hoje é meu irmão, né, mano? O Cadáver, na época era ADS, ele se chamava. E aí tinha os ensaios ali de coletivo, né? Cada um fazia um som e tudo mais. E aí nisso foi me identificando com a pegada dos caras e os meus parceiros que começaram comigo deixaram de fazer rap, né? Eu resolvi continuar e já colei junto naquela galera lá. Aí já me peguei nesse bonde. E aí nisso, porra, foi aparecendo uma apresentaçãozinha e tudo mais, festa. Nisso conheci o Aliados da Verdade, que é um Cães de Caça, né, hoje. Chamava Aliados da Verdade, chamava. Então, o Cães de Caça era uma reunião de vários grupos, né? Aliados da Verdade, Hells, putz, o grupo das minas lá, que agora esqueci. Pô, eram uns quatro grupos, velho. Foi muito tempo. Aí, nisso, juntava esse bonde, aí era Cães de Caça, né? Que depois passou a se chamar só Cães de Caça. Pode crer. E aí nisso, pô, fui fazendo a minha parada, né? Como é até hoje, mas isso, muita água rolou. E como que tá o Cães de Caça, mano? Eu me pego maior bem, mano. Tem o CDzinho aqui de quando vocês estiveram aqui em São José, né, mano? Lembra? Pode crer, pô, lembro, mano. É o 2000 e Guerra que você tem aí? É o 2000 e Guerra que eu tenho, foda. Pô, pode crer, foda, mano. Foda, pô. Esse cara é louco demais. Mano, você tava quando na construção do Estúdio Casa, então? O Estúdio Casa ainda aparece. Eu montei o Estúdio Casa também, né? Sim, você tava junto, né? Tem um vídeo no YouTube, não tem? Ah, você tá dizendo o Estúdio de Papelão Casa, né? Que tem um vídeo no YouTube. Pô, que tá... pode crer, mano. Tá eu, o Canídeo, o Cadáver, né? Eu acho que é, mano. Puta, fala cara que eu assisti isso aí. Pode crer, mano. Não, é o Estúdio Orgânico, tá ligado? Estúdio Orgânico. Então. Não, pô, essa parada aí a gente fez meio na farra, hein, mano. A gente teve essa ideia, fizemos tipo um mini documentáriozinho ali no YouTube, né? Uma série. Sim. Mas a gente acabou nem chegando a usar, mano. Na verdade, não funcionou, né? Já fica a dica aí pra quem viu essa parada. Foi só cinematográfico pra ver os caras Hollywood, mano. Não funcionou, pô. Isso foi antes, então, né, mano? Foi, cara. Foi. Nem lembrava dessa parada aí, velho. Resgatou isso aí. É, acho que é antes do 2000 Guerra essa parada aí, cara. É antes, foi. Antes do 2000 Guerra, isso, mano. 2000 Guerra é 2012. 2000 Guerra saiu em 2012. É, acho que foi antes. Foi quando a gente ia começar a gravar 2000 Guerra. Todo programa, quando tá trocando ideia aqui, a gente começa a ver as coisas e fala, puta, 2000 Guerra, muito louco, pá, 2012, né? É, 2012, né, mano? Porra, é foda, né? E até hoje não fizeram parecido, mano. Aí você vê como que o rap tá diferente, né, mano? Então, porra, imagina se você lançar um 2000 Guerra hoje, tá ligado? Pô, claro que cada um vai lançar o que quer, mas muita gente, o mercado de hoje, velho, a gente não vai nem entender esse rap aí, tá ligado? Não entende, né, mano? É outra linguagem, né, mano? É uma linguagem de rap e rap clássico, né, mano? Não, aquilo ali é muito sujeira e é uma das coisas assim que eu falo, assim, que você escuta, você tá ligado que isso ali é São Paulo puro, aquele negócio, né? É a gangueiragem pura ali, assim, um tiro sujo, o bagulho é utensado na veia, né, mano? É, mas o negócio é selva, né, mano? Que larme. É, então, mas você tinha perguntado do Cães, cara, a gente chegou a lançar umas para o Canídio chegou a lançar dois discos solo. Sim. Chegou a ver, tem no YouTube. A gente lançou ano passado a gente lançou um EP, mano. É, Até Que a Morte Caia Sobre Mim, tá no meu canal do YouTube até. Aí tá os três no grupo ainda? Menos o cadáver deu uma paradinha. Na verdade, cara, o Cães de Caça, ele deu uma esfriada. A gente tem umas músicas novas aí que a gente começou a trabalhar este ano. Mas tem umas coisinhas aí pra acontecer. É dentro do Cães, né? Vamos ver. E você também lançou vários solos, né, mano? Você fez, Sim, mano, sim. Eu sempre lancei disco solo, né, mano? Desde o início, mesmo tendo grupo. O primeiro disco que eu gravei em 2000. Mixtape, né? Foi em 2002, né? Solo com Sarcasmo. Como Sarcasmo. Porra, até esqueci o nome do negócio, hein, cara? Ai, meu Deus. Como é que é? Tô fazendo o que quero. Tem três volumes. Fazendo o que quero, volume 1, 2 e 3. Sarcasmo. Foi os primeiros que eu lancei. Eu gravava na minha casa aqui com um microfone péssimo. Aqueles microfones baratinhos, fazia mó gambiarra. Gravava da fita e da fita passava. Vixe, era loucura. Da fita pra fita, gravei muito em fita. Naquela época não tinha nada em casa, né? Nessa época aí você tinha que comprar instrumental da galeria, vinil de base. Chegava pra cantar no movimento, ficava torcendo pra ninguém usar a base antes. Nossa, já aconteceu em festival isso aí, velho. Aconteceu em festival. Antigamente tinha muito festival de rap, né, velho? Era da hora. E acontecia da rapaziada ter o mesmo instrumental, né, mano? A galera ia na galeria, eu pegava aqueles vinil de base e tudo mais. Aí leva de acontecer, né? Já aconteceu, já. Ah, acontecia muito, né, mano? Acontecia. E aí eu comecei a produzir também. Depois que eu comecei a produzir, né, velho? Programinha também bem primário na época. Hip Hop EJ. Não sei se você já ouviu falar. Puta, esse eu nunca usei. Hip Hop EJ. E-J. Hip Hop EJ. Pô, já saiu até do mercado isso aí. Acho que foi até a quarta versão, não sei se não me lembro agora. Já era programinha no PC. Era um programinha de CD. CD? Então. Eu gravava, pra você ter uma ideia, eu salvava em disquete. Chegou a usar MD? MD? Não, o MD não usei. Na hora que eu falar com alguém que é desses maníaco de equipamento, tá ligado? Porque eu tenho uma opinião, assim, que o... Esse MD, ele não foi pra frente na época junto com o CD, justamente pela facilidade de você regravar ele, né, mano? Pode ser. Eu acho que, sei lá, a indústria do fonográfico ali, do CD ali, não curtiu muito a ideia, né, mano? É, pode ser que sim. Porque mas tem uma galera que usa MD hoje ainda, mano. Os caras usam ainda, mano? Usa, naquela balada na rave. Na balada rave lá, os caras usam, pô. Caralho, mas por que os caras usam MD? Hoje em dia, na época, ele era pequenininho, comparado a levar um case de CD, eu levava uma bolsinha com vários MD. Eu tinha um carro, ficava jogado no chão do carro, aquela porra, mano. Então, você pisava em cima do bagulho, você colocava e depois ele tava... Não, mas é foda. Ele era um disquinho dentro da capinha, né, mano? Sim, eu lembro. Mas o MD... Um adesivinho, pá, bonitinho, dá pra fazer umas artes muito loucas pra usar essa tecnologia, essa mídia, entendeu? Sim, pode crer. Mas hoje o MD que os caras usam é diferente. O MD é os caras usando aquelas baladas de rave lá. Ah, é verdade, olha que idiota. Peguei ali praticamente aquele negócio, né? Quem já tinha uma grana, um acesso, já tinha as paradas antes, né? Mas é internet, pô, era início, internet, ter computador em casa, ter internet de escada em casa, arrumar um jeito de gravar, programinha. Era esse tempo, né? 2000, 2001, 2000, por aí vai. E aí, quando comecei... Então, voltando ao Hip Hop DJ, comecei a produzir umas batidas nesse programinha aí. Bem primária, mas já sempre tive o costume de produzir umas coisas meio malucas, né? Me inspirava ali em Mad Lib, essa turma aí do Lupec, Stone Scroll, né? Lembrando o tempo da base, né, mano? Então, já fazia nessa linha e conseguia fazer umas paradas legais, mano. Eu lembro quando a gente entrou em estúdio a primeira vez, foi em 2000, 99 pra 2000, e foi no estúdio aqui em São José, que os caras estavam gravando, puta, tinha uma banda de pop rock da época que fez maior sucesso, tá ligado? Só que eu não lembro o nome deles porque, né? Mas é de São José aí? É, José, tá ligado? Na época fez maior sucesso e tipo, a gente foi nesse estúdio, né? E o Cirilo, o DJ Cirilo, produzindo as coisas com as ideias dele na cabeça e tudo com essas influências aí, chegou lá e apresentando pros caras, mano, bate aqui, ó. Pá, tum, pode pá, crer. Bate. Os caras, não, tá errado. Aí que tá errado o quê, mano? Vai, mano, faz o bagulho, né? Tô pagando essa porra marcada, faz aí o bagulho. É, pode crer. Tum, tá. Aí produzir a primeira parada. Com você, você chegou a apresentar em estúdio, assim, os caras ter essa resposta, assim, não, mano, tá meio errado aqui. Pô, é a única vez que eu gravei em estúdio, que não tinha nada a ver com... É. Foi uma vez, foi um estúdio aqui no meu bairro, é de um cara que, nem sei se existe mais ainda esse estúdio ali, mano. Mas era puta de uma casa louca. O cara tinha um estúdio no subsolo, assim, bagulho. Nossa. O cara tinha um Jeep, né? Não esqueço até hoje. Foi com Cães de Caça, né? Até. E o Cães de Caça, na época, tinha 9 caras cantando, né, mano? No começo. E o bagulho é muito louco. E aí, eu lembro até hoje. Entramos nessa casa, pegamos uma grana lá. Ô, tem um estúdio ali do cara ali. Vamos fazer. Nem lembro quanto que pagamos, mas era 3 músicas. E aí, inclusive tá no YouTube essas músicas aí, a música Combates, a música Cães de Caça e uma música do chamado Projeto Inicial, que era um grupo paralelo que eu tinha dentro do Cães de Caça também, que chamava Chacais, né? Tá tudo no mesmo canal? Junto isso? Pô, tá, tem que você pôr Cães de Caça lá, não tá, acho que tá no mesmo canal, velho, tá no canal do Reino lá, se eu não me engano. Eu vou achar. Vamos lá. Então, mas é Combate essas aí. Combate, Cães de Caça e Projeto Inicial. E aí vamos lá gravar no estúdio, pô, vamos lá, velho. Puta, vai ser foda, uma empolgação, né, mano? O moleque nunca gravou, só gravava em fita em casa, tá ligado? Pô, era 9 MC. Nós íamos em Ribeirão, ficava os 9 em volta do mic. Um segurava o microfone no meio, ficava os 9 em volta. Ó, né, mano? Era um take só, era fita, um take só, não tem essa de voltar. Quem sofria era quem tava segurando o microfone, que era só cuspida na mão, né, mano? Eu tinha que enrolar uma toalha na mão do malandro para não ficar tudo babado ali. Pô, era foda. E aí, colamos nesse estúdio aqui na vila, né, mano? Pô, quando entramos, já tinha um jipão camuflado do cara, não esqueci até hoje isso. Porque nós era cães e gostava do papo da guerra, aí falou jipão camuflado, falou, puta, mano, gravar um clipe nesse jipe aí ia ser foda, mó viagem. E o cara gravava rock and roll lá também, tá ligado? O cara gravava pop, essa parada aí. E aí, pô, pra explicar pro cara, o cara não entendia muito bem nada, né? Rap ainda não era um rap padrão tradicional, né, mano? Né? Uma pá de voz, umas ajudas... Cães de caço, várias dobras, tá ligado? É, pode crer. É, pô, uma pá de coisa, tormento, né? Naquela época. É, chamava de rap tormento, né, na época. É, falava então. Pode crer. Isso mesmo, e aí, pô, deu uma trabalheira pra gravar essa parada aí. É que a gente já era bem ensaiadinho, né, mano? A gente ensaiava muito ali, com todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente era bem afiado. A treta do cara foi pra regular tudo depois lá, mas não gostei muito do resultado, não. Eu porque lembro. Mesmo os caras tendo equipamento, tudo, não, a gente batia muito com isso, né? Os caras não manjavam do bagulho. É. E você falava rap quando muito os caras pensavam num Tupac. Não, não, pensava numa coisa... É, então, cara, outra ideia. Né? Os caras não pensavam o Tem, não pensavam... Né, é, os caras não pensavam essas coisas que a gente tava pensando, né? É, e é outra mix, né, mano? É outro tipo de mix, né? Outro material. É, os cara do rock and roll ali, dessa época, pelo menos o cara ali, o trampo deles, usava, pô, ia mixar instrumentos e tudo mais, usava bastante reverb. Tanto que ele tem a mixagem. Depois você vai escutar no YouTube os sons que tá lá. Aí você vai ter a noção do que eu tô falando. Muito reverb nas vozes, tá ligado? Pode crer, nossa. É, muito eco, muito espaço ali. Hoje eu já tenho uma visão, né? Já posso falar. Na época achamos foda, lógico, né? Não tinha um bagulho, não manjava de porra nenhuma. Hoje eu vejo que mas vale, né, mano? É a história, né, mano? Tá aí pra contar, da hora. Isso, da hora que vocês meteram a cara pra montar a parada pra fazer em casa também, né, mano? Pô, foda. E a grana curta também, né, mano? Bancar legal. Estúdio. E nessa vocês meteram a cara, fizeram o disco do Cães de Caça e você também fez esse solo. Esse solo você gravou no mesmo estúdio ou você gravou na sua casa mesmo, pra você? Você diz esses últimos trampos aí? É. O que acontece? O Cães de Caça, 2000... São. Oi? Todos são quantos solos? Três? Você falou? Não, tem mais. Ah, você tá falando de... Não, eu falei três, os primeiros três que eu fiz, né? Ah, sim. Na época que eu usava sarcasmo. Mas, porra, acho que eu tenho... Nem sei quantos discos eu tenho, mano. Tenho disco demais, cara. Aí, o que acontece? É, pulando um pouco no tempo, pra falar do 2000 Guerra, já que tá falando de cães... A rapaziada, a gente aqui, depois, nossa, muitos anos se passou, muitas fitas foram gravadas, né? Muitas coisas aconteceram. Aí foi comprado, compramos um microfone e uma placa de som, né? Microfone B1 e uma M-Audio. Daí que deu uma. Conseguimos gravar o 2000 Guerra ali do nosso jeito, né? Em casa. Na casa do Canide, né? Nesse tempo todo, você correndo os seus trampos também, você chegou aí até no Manos e Minas, né, mano? Fui, mano. É, então, antes disso eu lancei o Paralelo do Capital, né, mano? Não sei se você já ouviu falar desse disco, acho que é um disco meu que é mais manjado aí da história aí. É eu e o Choco, Paralelo do Capital, disco de 2008. Esse disco foi lançado como Dux, não? Foi como Sarcasmo ainda, não era? É, Sarcasmo e Choco, Sarcasmo e Choco. É, para além do Capital, em 2008. Porque entre esse tempo do Cães de Caça, aí já tem uma outra história também, com outra banca, que também tudo se torna uma banca só no final, que é o Estúdio Casa. E aí é uma turma que também é uma rapaziada que tem do Centro de São Bernardo, de outras quebradas, um pessoal que eu conhecia da antiga também, fomos, se vemos e resolvemos montar esse coletivo e a gente montou um estúdio mais top, né? Uhum. Fora esse esquema. E aí, nesse meio tempo, foi eu fazendo Cães e fazendo umas paradas com o Estúdio Casa também, né, mano? Aí, nisso, 2008, 2007, começamos a fazer esse Paralelo Capital, eu e o Choco. Aí a gente gravou até lá na casa do Ogi, tá ligado? Esses vocais aí, ele fez essa boa aí pra nós. Gravamos na casa do Ogi os vocais, o Munhoz fez a Mix Master, aí lançamos, fizemos umas cópias. E aí, nisso, O Choco não tá fazendo mais rap, mas ele tá a milhão, né, mano? Agora ele tá foda. Inclusive, fazendo já propaganda aqui, saiu o documentário na Netflix do Emicida, chamado Amarelo. O Choco tá envolvido nesse trampo aí, ele que foi o cara que fez a pesquisa, né, mano? Esse doc aí. Ai, que da hora. É, então, o Choco tá correndo nessa área aí, social, né, mano? Fazendo vários trampos e tal. Fazendo várias pesquisas e tudo mais, foda. Eu assisti ainda, eu na data de hoje que a gente tá gravando aqui, saiu tem dois dias, né? É, foi. Pô, mas ficou louco. Me falaram pra eu assistir urgentemente. É, tá bem legal, aulinha de história boa ali. É, respeito. Do samba, de toda a parada. Eu vou até aproveitar pra entrar num assunto aqui também, aqui, mano. E assim, eu respeito muito o Emicida, tá ligado? O corre dele, como de vários outros caras, mas foi a música em si que me agradasse, né, mano? A gente é... Eu cresci ouvindo rock and roll, mano, o Raul Seixas na minha casa e tal, essas paradas aí, cresci ouvindo esses lances, samba, rock and roll, nacional da antiga, anos 70, meu pai ouvia, né, mano? Muito essa parada aí. Eu comecei a ouvir rap, claro, né? 90 e pouquinho ali e tudo mais. Mas eu sempre fui de ouvir outras paradas. Isso aí, inclusive, reflete no meu som, né? Você escutar meu som tem muito tempo nacional, muita parada que eu escuto. É, então, trampo então, muito bom de sample no som. Então. Eu escuto bastante coisa. É parada que eu escuto mesmo por ouvir, não por pesquisa de sample. Tem essa parada também. Tem muita gente que sampleia muitos tons, mas nunca nem ouviu esses tons que sampleou. Uhum. Tá ligado? E aí, e tudo bem também, cada um na sua praia, né? Ninguém é obrigado a gostar. E, mas eu, como eu realmente escuto essas músicas, então eu já me dou bem aí com essa parada. E o samba também, né, mano? O samba tá comigo, eu inclusive componho samba também. Você compõe samba também? Tem alguma coisa gravada? Pô, mano, eu só ter gravado ainda não, mas a gente tá bolando eu e o Passado, meu parceiro, que também compõe. Passado. É, o passado NBs, né? Nós dois juntos tem um monte que a gente chama de NBs. E aí a gente compõe samba também, né, mano? A gente é do bonde também. E aí a gente tá pensando em gravar alguma besteirinha e tal, umas faixinhas. Só no cavaco, só pra gravar composição mesmo. Mas tem umas paradinhas que a gente tá fazendo aí, nessa linha. Mas inclusive da minha linha de escrita também, né, mano? Paulo César Pinheiro, João Nogueira, totalmente referência pra mim, de letrista. Sim, dá pra ver. As letras suas, assim como as letras suas, como as letras do Netão, tá ligado? Pode crer. Diego Max, né, mano? Eu já conversamos aqui também. São bem viajadas, né, mano? É um reflexo ali, assim, da... Desse pessoal que cresceu, né, mano, com rap mais pensando, justamente com essa influência de Madlib, né, mano, como você falou, pode crer. A Tribal, porra, e eu acho muito louco por causa disso, tá ligado, vai numa outra pegada aí, vai com essas influências do samba, as influências, como você falou, que escuta muita música, dá pra você ver também na letra. Você tá, tem a ver com o sample que tá tocando, não é uma coisa jogada, né? Sim, é. Tem que. Então, uma coisa vai ligando a outra, né? Eu acredito que quando eu vou produzir uma parada, já fala comigo o que eu tenho que dizer ali. A batida é o carro, eu só entro nela e dirijo, né? Já entro nessa onda aí. E aí, às vezes, dá esse casamento legal, né, mano? No resultado final. É um bagulho que, pô, tipo, só largou lá de qualquer forma, né? Tem que fazer um trabalho da hora de escrita, uma letra pra galera ouvir que tá bem trabalhado, né? Uma coisa que marque aí, eu deixo pelo menos pra fazer diferença pra quem tá ouvindo. E E o Manos e Minas, mano? Manos e Minas, como que foi o convite? Como que foi lá a gravação dessa parada? Pô, Manos e Minas foi o seguinte, cara. Foi 2014, mano. Vai ser... Naquele tempo o Max B.O. não tinha barriga. É, né? Pô, foda. Mas, cara, foi um... Essa parada aí foi... Me lembrando agora... O Rodrigo Tuché é um produtor aqui de moleque... Inclusive já fica a dica pra você ouvir o trampo dele, que o moleque tem qualidade. É um moleque daqui de Diadema e tudo mais, produz umas batidas e também grava os rap dele. E eu tenho um disco com ele, inclusive, né, mano? Chamado Cada Pessoa é um Universo, um disco de 2015, mano. Um EP bem legal, tem participação aí do DJ Dandan também, cantando, na real. Cantando no refrão, ele faz dois refrões ali pra mim. E é um disco de 2015 e ele tem uns contatos com o Tuché. Eu tava trampando nesse disco com ele e o Tuché tem um contato com aquele Zeca, né? O Zeca MCA lá. E aí ele fez a ponte, né, mano? Os caras já sabiam um pouco, aí tinha um paralelo capital, os caras sabiam que tinha vários discos. Tava num momento aí, legal. Aí recebi o convite aí e fui lá, cara. Foi legal, foi da hora. A experiência com a banda Projeto Nave foi bem louco. É, tive a oportunidade de mandar uns 6 sons lá. Junto com o Projeto Nave. É, então, eu mandei 3 com o DJ Eric J e 3 com a banda Projeto Nave. E aí, mano, porra, recebi o convite, colei lá, foi da hora pra caralho. Eu nunca tinha colado, né, mano? Porra, foda. Estrutura legal. E foi bacana que os caras viram que o meu portfólio, tipo, é grande, tem bastante coisa. Aí me deu abertura pra cantar vários sons, né, mano? Ninguém vai lá e canta 6 músicas, né, mano? É verdade. É, nunca nem vi, bem raro. E teve um ou outro. Mas geralmente nem canta 2, 3 sons. E aí abriu esse leque aí, que foi da hora, né? Desde 1999, trazendo em primeira mão as novidades do mundo do hip hop. Notícias, entrevistas, lançamentos e muito mais no primeiro site sobre hip hop do Brasil. Acesse www.ocaraforte.com.br. NPs. Rap chapa, põe a cidade no mapa e na capa os moleques que sonharam em ser Big Papa. Verde City, meu distrito, KM18, CTC, SK, território restrito. Conheço bem o pedaço, o que tenho escrito pra muitos ultrapassa a barreira de tempo e espaço. Quando gravo me torno imortal, tal como um compasso perfeito. E preciso em cima do instrumental, rima fenomenal. Não respeito o seu desleixo, entre no eixo, não estrague o clima, converso banal. Só mando a real no meu lance, escrevo o tempo todo, até no café da manhã com vitamina e cereal. NBs, usina, estilo animal, te contamina, vírus sem vacina, ataque brutal. Johnny Nello traz munição, com fone, celo, pacto de irmão leal. Meu drone amarelo invade onde há restrição. Uau, Duque espaçado, período integral, na empresa que serve a presa, com disciplina oriental. Pelos caminhos tortos, meu verso resgata Big Pan, Big L da terra dos mortos. Nossa, organizado. Se você vier aqui na minha casa e entrar no meu computador, no meus trampos de rap, malandro, acha tudo, tudo certo. Tudo, se você fala assim, Dux, acha pra mim agora a letra de tal parada, de não sei o que lá, o sample, os timbres, eu só abro a pasta lá, sou bem organizado. E eu tenho que ser organizado, né, mano? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, cara. Pô, só pra você ter uma ideia, agora eu tô fazendo o meu disco novo solo, que é o Na Carne Volume 2. Tô fazendo um outro trampo paralelo, meu também, com o pseudônimo de Roberto Maia, que eu só falo de relacionamento. Tô fazendo um EP com o Neto do Síntese também agora. Tô fazendo... Quer dizer, já começamos a fazer, mas estamos cozinhando a ideia. Que é o bonde lá com o Nego Max, né? Que você falou que vai puxar depois. Tá fazendo um EP com o Netão agora também. É, então, já tem umas batidas, já tem umas 5 letras ali. aquela sintonia no som. Quando que vocês começaram a se trombar mais vezes, mano? Foi pelo show mesmo ou... Foi, né, mano? Foi em show, né? É, então, mano, o Neto... Você tá ligado à história, mais ou menos? Qual que é a parada? Do Netão? Eu e o Neto e tal. Não, é isso que eu quero saber. Ah, tá. Ai, caralho. Mas então, mano, eu e o Neto tem uma história, porra, vou falar pra você que é de 2007, 2008, quando eu lancei o Paralelo do Capital, cara. Ele nem existia simples, ele. Tava começando a fazer, ele e o rapaziada lá de São José, né? O bonde aí, eu trocava ideia com ele no MSN, mano. Ele gostava dos meus tons, aí a gente virou camarada de MSN ele na época, né? Pode crer. E aí quando ele começou a fazer um... Aí, pô, camarada de trocar ideia direto. E aí, tanto que quando as músicas do Simples, o primeiro disco dos caras lá, todas as guias que ele ia gravando, ele me mandava, mano, pra mim ver qual que eu achava. Da hora. Eu já tinha essa sintonia, tá ligado? Até hoje, até esse disco novo aí eu ouvi primeiro que uma galera, ele já tinha me mandado. Tudo que ele vai fazendo, ele vai me mandando, mano. E até hoje, desde a época. E a gente teve uma parceria, foi conhecendo a rapaziada de São José também, né, mano? O irmão Sim. dele, DJ Leão, Nego Max. O time da Matredo, né? Aí a gente começou, a primeira vez que eu trombei o Neto pessoalmente mesmo, foi no Tupiniquim, uma balada que ele veio tocar, né? Ele me convidou, eu colei. Porque eu também, eu sou meio away, mano, de não vou em muito lugar, tá ligado? Não colo muito. Sou meio secreto. É, tá ligado? E aí eu colei no Tupiniquim, Santo André aqui, cidade vizinha. E a gente se trombou, aí de lá pra cá a gente sempre se tromba, né, mano? Nas festas, ele veio aqui na minha vila, a gente já dá uns rolês juntos aí, aleatório. E aí já é padrão, né, mano? Já é parceria, já. Nego Max, esses dias eu tava lá no Nego Max também, colei na Roma deles lá depois do show livre que a gente fez lá, né? A gente fez o show livre lá e a gente foi, aí já fiquei lá pela casa do Max, que é lá por perto, né? Pode crer. E aí ficamos por lá. Mas é... Tá uma caminhada, estamos trampando, já faz tempo que a gente pensa em fazer um trampo, um EPzinho, alguma parada junto, né, mano? Nossa, e aí acho que agora é a hora, né? já tem umas coisinhas aí. Só um disco nervoso agora. Tô lá enchendo o saco. Acabou de sair. Tá me enrolando pra gravar aqui, tá ligado? Acabou de sair, eu tava. E aí, Netão? Porra, mano. Pra ele já dá um salve no parceiro. Vai gravar com os caras grandes antes, não, maluco. É, então, né, não? Pode crer. Jogado pra fazer Uber pra ele. É, né, mano? É foda. Volta aqui no C aqui. Cara, você. 300 anos de história, não é qualquer um, viu, passou por muita fase. Hoje em dia eu sempre pergunto isso, porque não tem como, mano. A gente que viveu várias paradas, a gente literalmente apanhou muito por causa do rap, do hip hop, né, mano? Sim. Quem escuta meu podcast deve falar, puta que o pariu, o Pig faz todo podcast, é o mesmo podcast, mano. Pode crer, é o saudosista? É, como diz o rato, guardião, tá ligado? Guardião do rap sagrado? É, sempre aí que era guardinha, ele ficava guardião. Caralho, mano, fala a verdade, cara, a gente passou por tanta coisa assim, e hoje em dia, você já falou, eu nem escuto nada de hoje em dia, é muito difícil, né, mano? É. E o que, que você acha que aconteceu aí no meio do caminho? Eu vejo como muito dinheiro jogado em cima dos caras pra dispersar a atenção, tá ligado? Ó, e eu vou falar pra você que você tem uma turma grande aí, mano. Eu conheço uma rapaziada, inclusive eu vou mandar um salve pra minha rapaziada ali da Rádio Happy Life, a antiga UHHD, Marcelão UHHD, saudosista dos bons. Tem a Rádio Happy Life lá, quem quiser sintonizar também. Nossa. Trocou de nome, era o HHD, né, mano? Aí, então, o time é forte ali. Então, cara, eu penso que é o seguinte, eu penso que... agora eu posso falar porque eu vi a história se passar. Porém, uma coisa que eu sempre pensei desde a antiga, é inevitável não ter chegado onde estamos. Se você estudar todos os ritmos musicais no mundo, todos caminharam para o que o rap caminhou agora. O rap pode ser que ele foi o último dos ritmos no Brasil aqui, porque nos Estados Unidos já tinha essa outra parada, indústria milionária, né? Outro jogo. Mas aqui era inevitável, cara. Inevitável não virar produto. Porque tudo acaba virando. O rap, ele tentou lutar ali anos. A mídia sempre quis abraçar, mas aí tinha aquele papo de... Até o Racionais que guiava essa rapaziada sempre também, né? Tava, né, mano? Porra, primeira vez que, pô, vai lá um bagulho grande mesmo, assim, tipo, pra mídia e tal. O MV Bill com a pistola na cintura, né? É, pode crer. Mas é isso, esse é o jogo. Mas eu acho inevitável, cara. E eu vou falar pra você, não é de todo ruim, não. Eu vendo o quadro agora, eu acho que tem que ter tudo, velho. A gente não pode ter um monopólio do rap. Um monopólio de nada, né, mano? A gente só não escuta, né? Então, aí vai de você. Quem tem dedo, aperta play, né, mano? É outra história. Eu não posso também exigir que um moleque de 18 anos agora, 19, tenha essa carga que eu tenho, que é impossível, né? A galera, a molecada de hoje que cresce com outras referências, tá ligado? É outro planeta. O rap saiu das quebradas, né, mano? O rap saiu das quebradas muito também, né? Foi um... Eu acho que isso aí... Vamos pegar fases de rap. Vamos pegar... Eu costumo falar de fase 105, certo? Que é esses raps aí, que é os nossos rap, né? É o nosso, né? Os que eu escutava... Crescemos ouvindo essa parada e que, inclusive, quando me reúno com os camaradas, é só os rap que eu escuto. Consciência Humana, Entre Adolescência e o Crime, essas paradas aí que eu gosto, tá ligado? Uhum. Eu gosto dessas paradas aí. SNJ das antigas. Mas, enfim, é foda, não tem como você exigir dessa molecada de agora. A molecada de hoje, a referência já é outra, né, mano? Elas já estão crescendo no meio dessa linha de trap, esse rap mais é... E outra, já tem acesso a gravar em casa o dia que quiser, tá ligado? Qualquer um que não se dedica a nada tá lançando coisa e acaba que de repente viraliza. Então, aumenta a demanda, né, mano? Aumenta a demanda, aumenta o produto, facilita o processo do produto. Você consegue entregar o produto mais fácil na mão do ouvinte, que a gente tem internet hoje fácil. Tem Spotify, tem YouTube, tem SoundCloud, tem N coisas, né, mano? Então, assim, facilita do moleque que começou a ouvir hoje, semana que vem já quero gravar, já tá gravando. Mesmo que for tudo fora, tudo uma letra nada a ver, mas tá ali. E eu também não critico muito esses moleques, porque um desses aí pode ser foda amanhã, entendeu? Tem tudo essa parada aí. É muita coisa envolvida, velho. É foda. Mas o rap caminhou numa parada que eu realmente não gosto muito, particularmente. Particularmente não escuta também, né, mano? Particularmente, musicalmente falando, eu gosto de como tá a situação. Porque eu tô vendo a molecada ganhar dinheiro, comprando casa, comprando casa pra mãe, várias paradas assim, inclusive os moleques do funk aí. Os moleques do trap. Então não é de todo ruim, porque até onde eu sei, nenhum de nós já dá dinheiro pra ninguém, pra esses moleques do morro aí. Então tem esse benefício aí. Agora, musicalmente, como a gente tava falando, não é música que me agrada, então. Tem muita coisa que acaba sendo nociva, né, mano? Que, né, a gente tá no meio da maior pandemia do século, com um governo completamente aloprado, sem respaldo nenhum de lado nenhum. E tem mano que eu vejo que deveria estar tomando cuidado aí, que não tá nem aí desde o começo, tá ligado? Não. Sim. É coisa de agora, de quando eu tô lançando, a data que a gente tá lançando isso aqui. É desde o comecinho de tudo isso aqui. Então eu vejo que ficou uma coisa meio nociva, enquanto você vê os caras mais velhos, pelo menos na sua maioria, ainda tomam cuidado. Mas, tipo, porra, mano, é a evolução de tudo, né, mano? O país todo, as pessoas todas foram muito despolitizadas, ficaram tudo muito perdidas, né, mano? Total. Bem como o rap reflete a realidade da rua, como sempre refletiu, né, mano? O rap seguiu, o que você falou aí mesmo, mano. O rap, ele... Essa despolitização... Que agora tá voltando um pouco a politização, né, mano? devido a esse cenário, bastante gente de olho em papo político. Você vai em roda, tem gente falando de política. Um tempo atrás você não via mais esse papo, nas antigas, né? Nas antigas, sim, pouco tempo atrás, né? Antes de impeachment ali, antes de cair Lula, antes de PT. Esse que é o problema. Não tinha muito esse papo. O papo forte começou aí, né? As rodas de debate, pessoa nova falando sobre, acesso à internet, cada um pode dar sua opinião. Porra, se tem uma coisa que me fode é ler comentário, cara. Puta. O comentário é o fim. Aí você tem uma noção de como a parada tá louca mesmo. E eu sou viciado em ler comentário. Porra, não consigo não ver. Quando eu vou, vejo meu dedinho já tá ali lendo a porra. Faz os textão no comentário também. Parece, eu sou viciado, eu fico. Entro debaixo da ponte, assim, ó, debaixo da ponte. Parece que eu tô fumando crack ali, fico lendo os comentários ali e ficando puto. Porra, é foda, mano. Mas é, mano, eu vejo que é um quebra-cabeça cabuloso. É muita coisa, né, mano? É muito detalhe pra chegar no que tá agora e no quer dizer, que tá se transformando, né, mano? É. Isso acontecendo, você viveu e, né, é uma pessoa organizada, tanto que você tem registros do começo, tudo aí, assim, né? Sim, mano? Sim. Pra você mesmo, como que foi essa evolução, mano? Foi muito difícil no começo ali se adaptar, né, mano? Porque não tem mais CD, né, cara? Antes de fazer um... Cara, hoje em dia você não manda em, né, prensar CD, você faz isso, né? Hoje em dia a galera hoje faz mais por hobby, né? Faz 100 cópias ali de luxo. É da hora você ter a peça ali. Luxo, mas eu vou te falar uma parada, irmão. Essa parada não me pegou muito, sabe por quê? Porque eu nunca lancei disco físico, velho, do meu trampo. Tirando Cães de Caça. Tirando Cães de Caça, que a gente fez umas peças. É, e eu fiz uma. Acho que, porra. Deixa eu ver o que eu fiz de CD. Só o meu primeiro que eu fiz, meu primeiro CDzinho, que é o Sarcasmo lá, eu fiz umas copiazinhas de mão, assim, tá ligado? Isso que eu digo, coisa de mão, né? Fazendo copo em casa. Uhum. E agora, de capinha legal, só dos Miguerra e o Para Além do Capital, né? E eu só tive PC em casa e tive a oportunidade de fazer essas paradas que eu fiz, porque a minha irmã arrumou um PC pra ela estudar lá o esquema da faculdade. Nisso, já peguei o gancho, né? Uhum. Mas se não fosse isso aí, mano, eu ia ficar um bom tempo. Ia ter, lógico, depois, né? Mas ia ter demorado mais pra gravar. Mas é, quanto essa parada você aí tem de... Napster, não tem? Você tem? Você mesmo colocou coisa no Napster, né? É, tinha SoulSeek, lembra do SoulSeek? Você colocou ou outras pessoas colocaram? Mano, colocaram pra mim, mas nem lembro quem foi agora, mano. Você sabia quem era na época. É, então não lembro quem foi, não, mano. Que, é que era meio torrent, pastinhas, né, mano? É, tipo, eu não... daqui a pouco, mano. No YouTube eu acho coisa minha muito velha, assim, que eu falo, porra, mano, quem que esse cara que colocou aqui? É, então, e minhas paradas foi para... Ó, pra você ter uma ideia, antes da internet, nesse meu primeiro CDzinho, Sarcasmo, fazendo o que quero, volume 1, e só teve cópia, não tinha nada na internet ainda. É, só teve umas cópias físicas que eu fiz, umas peças. Mano, tinha cara não sei da onde que tinha esse CD aí, mano. E tinha pego que não sei quem, que não sei o que. Pô, voou. Aí deu uma espalhada na minha parada meio que assim, mano. Foi bem aleatório. A galera foi curtindo. Ô, escuta esse CD aqui, mano. Mão a mão, né, mano? Quando fui ver, já tinha cara de outro sei lá da onde, escutando as paradas, mano. E aí, quando a internet, o MySpace, né, mano? Foi uma plataforminha que eu trabalhei bastante nela, né? Eu fiquei um bom tempo nela. Quando eu lancei minhas primeiras paradas ali, foi no MySpace. No MySpace. É, voltando à pergunta que você tinha feito lá do... Sobre o que impactou, né? Pra mim não foi muito, não, por essa parada, mano. Eu sempre tive na internet. Eu sempre... A galera que me escuta é uma galera que já vem atrás de mim pra querer ouvir, tá ligado? Tava no bate-papo do Bocada Forte? Bate-papo do Bocada Forte, pô, dá antigo isso aí, mano. Bocada Forte. eu ó, aproveitando, cortando totalmente o assunto, mas depois a gente volta. Ouvi um áudio hoje, falando em planeta, falando em bagunça, de uma mulher, que eu não sei quem que é, anônima, um áudio maluco que tá circulando aí, que ela fala que essa vacina, o papo é esse, ela estava na ginecologista, e a ginecologista é envolvida com barato não sei o que do Bill Gates, olha esse papo, olha onde vai essa conversa, vai... Que tem um não sei o que do Bill Gates. Ela devia estar psiquiátrica. Ouviu... Não, e ela fala sério. Ah. Uma mulher, ela é da igreja. Inclusive, ela começa a falar da volta de Jesus. Não acredito. Aí ela fala que essa vacina. E com certeza ela voltou 17. Ah, dá tá essa... dedo torto, Rupê. Essa vacina, olha o papo. É, a ginecologista, que é envolvida, não sei do que lá, que tem a ver com o Bill Gates. Que essas vacinas já é tudo esquematizado, essas mãos, é o papo da pandemia, que para todo mundo tomar a vacina, que vai implantar um microchip menor que um H2O. Porra, que é um H2O, aí ela usa esse termo. Vai, esse, eu tô só repetindo o que ela tá falando. Que vai ser injetado no plasma. No plasma. É. Não sei lá o que, que é isso aí. No plasma, que do qual. Eles vão ter o controle sobre a gente, que eles vão poder acionar AIDS, várias doenças através desse chip. Olha, então, via tiver... Wi-Fi, você passou ali, tem um Wi-Fi que você pegou AIDS no cu. Porra, eu tô falando, é, o papo é esse. E aí ela. Não, mas ela vai além, ela não parou aí, ela vai além. Ela fala que em 2030, aí ela fala que em 2030 vai passar um meteoro muito próximo da Terra, porém próximo da Terra. Mas em 2060 vai um que vai cair e vai aniquilar tudo. Ela viu isso no ginecologista, impressionante. Eu tô te falando. Tava no espelho ou foi o ginecologista que falou pra mim? É, eu tô quase marcando o urologista pra mim, pra ver se ele vai me falar umas paradas dessas. Previsão do futuro pelas dobras. É que eu tô te falando, cara. É uma loucura. Transformers. E aí, doutor? Eu não sei. Só que. Nossa, meu podcast tá ficando pior do que os outros. Mas nós temos que entender uma parada dentro disso aí. Porque é o seguinte, esse áudio aí, quanto. Pô, WhatsApp, você tá ligado, né? Então, eu tava pensando. Você acredita nessa parada minha? Quem que mandou? Às vezes foi um familiar que mandou. Pô, é, mano. O que essa mulher tá falando aqui, ó. É, o povo acredita, irmão. Nem todo mundo é informado, não. E tem gente que bota fé. E essa galera bolsonarista aí acredita nessas paradas aí, tá ligado, né? Então. Eu vou falar pra você, eu tenho uma tia que é da igreja, bem fervorosa e tudo mais. Ela acredita nessa parada aí, fala que esse que a vacina é chip. Não, mano, porque o curso de merda no carro trampando, tá ligado? É, nossa. Galera terraplanista, né, mano? A galera da terra plana, né, mano? Terra plana mesmo. Você acredita na terra plana, mano? Não acredito, opa. Senão eu vou escrever você. Vou inscrever você no primeiro campeonato de surf na Terra Plana. Você cai da onda e já cai no espaço direto. É, e sai do outro lado. Falar pra você que tinha um DJ aí, pá, tá ligado? Eu vou cortar. Vou falar quem que é o DJ. Chato pra falar com o cara, mas o cara é terraplanista, mano. Ele é, mano? Mas ele é Bolsonaro? Não sei se ele é Bolsonaro, pelo menos declarado, não. Mas tem um jeitão de que abraçou as ideias e apertou 17. Entre... Pô, eu não consigo... Não dá pra entender, né? Eu não sei. Às vezes eu fico parado olhando pro teto assim, mano. Tentando entender e não chego a conclusão nenhuma, mano. Não faz sentido. Fica puto também, né, mano? Aí eu falo assim, mano, vou parar um segundo aqui. Deixa eu tentar entender isso aqui. Não é possível. Eu preciso entender. Você para, pensa, reflete e não chega a lugar nenhum, não faz sentido. Loucura máxima, mano. Mas é aquilo, né? Quem bebe sou eu, né? Quem fica louco é os outros. Porra, é, mano. Mas e aí, Pô, a gente viajamos além, né? Pra outro planeta também Ah, aqui. não, mas esse, na verdade, o principal intuito é fazer você mostrar que você é do hip hop e você é contra aquele nazista que tá em Brasília, tá ligado? Aquele. Ó, vou falar pra você. Eu nunca odiei tanto alguém, mano. Puta, ele faz um mal cutuliano, né, mano? Ele é tipo a cor que caiu do céu do Lovecraft, tá Fazia ligado? tempo que eu não odiava alguém. Eu não lembro assim. Que eu, claro, já desgostei de um monte de gente. Assim, né? Tem uns rolos, tem pessoa que você não vai, eu sei lá. Mas esse cara, ele me pegou, eu não sei. Eu tenho um ódio mortal desse maluco aí. Não Down. aguento olhar pra. Não, só de olhar pra cara dele calado me dá um negócio, mano. Puta que pariu, É, então, é isso que eu tô falando. Ele faz um mal físico na gente dele, tá lá longe assim, e ele esse tá maluco. E eu fazendo. tenho. Não sei se... Tá ligado? E eu tenho certeza absoluta de uma parada. Uma parada eu tenho certeza. Aquela mulher dele lá, eles dormem em cama separada, velho. Duvido que uma mulher é capaz de dormir na cara olhando pra cara daquele maluco. Eu duvido. Não dá pra aguentar a cara dele, não, mano. Não é possível. O cara foi expulso do exército porque tentou explodir a porra do próprio exército. Nem isso ele conseguiu fazer, o inútil do caralho. Mano, o que você foi esperar de um maluco que é um paraquedista que bateu com a cara na parede, mano? Parece filme do Adam Sandler, mano. O que acontece? Essa galera aí, que agora a gente tá vendo, os bolsonaristas, vai. Sempre existiu, essa galera. Só que agora tem um presidente no poder que legitima a ideia dessa galera, entendeu? Era uma figura de um Ele palhaço. sai, é, eles saíram, ele saíram do. Só saíram do armário, mano. Só saíram do armário. Não, eu não vejo novidade nenhuma nessa rapaziada. Eles sempre estiveram aí. Só que a gente tinha um governo de esquerda, né? PT e tudo mais. Então a galerinha ficava no sapatinho delas. Quando aparece um presidente falando esse monte de bosta, que é tudo pensamento deles, racista, xenofóbico, homofóbico, essa porra toda, porra, todo mundo quer essa galera aí, a burguesia, sai da gaveta, sai do armário e vai votar nesse maluco e sai pela rua falando as ideias, porque se o presidente fala, por que que eu não vou falar, entendeu? Ah, Porra, sim. legitimou essa rapaziada. Aí, na onde que a gente acha você, mano? Passa seus links aí, dá aquele salvão aí, mano. Pô, pra me achar, vamos ver lá. Facebook tô fraco, hein? Facebook Já vou avisando que eu tô doente, mano. Aquilo devagar no Facebook, irmão. é uma doença, mano. Puta que pariu. Mas tem lá, Dux, topo Dux e me acha no Facebook. E aí eu tô Instagram, né? Instagram é o quê? Que é o do momento. Você me encontra mais fácil no caso do Instagram, quiser trocar uma ideia, ver o que tá acontecendo, o que eu tô lançando, o que eu tô fazendo. Instagram, Dukes Underline Maia. E em todas as plataformas digitais aí, né, mano? Spotify, YouTube, Deezer, pô, qualquer uma aí, SoundCloud, Bandcamp. Só colocar Dukes aí já vai me achar. Dukes um soldado no Spotify. Só no Duque um Spotify. soldado. Só no Spotify tem que escrever Duque um soldado. Mas que só pô Duque já deve aparecer lá. Aparece Duque. Duque. Dukes. Dukes. Tudo é Duque, né? Pra me achar é Duque. Deixa aí um salve aí pra quem tá escutando. Pô, um salve pra você aí. Agradeço o convite logo de cara, né, mano? Da hora mesmo. Não, mas um salve pra todo mundo aí, meus parceiros todos, né, mano? Canjicaça, Cadáver, eu sei que você não vai ver, mas um salve pra você. É Canídio, Canjicaça, Estúdio Casa, meus parceiros do Síntese, Negomax, todo mundo envolvido, toda a galera que está sempre me apoiando aí. É, no meu som, me dando força, me ajudando a divulgar, fazendo todo esse lance. Um salve para todo mundo que continua me ouvindo de sempre, na base da pesquisa, não na base da divulgação forçada. Então agradeço a toda essa galera fiel aí que tá sempre me ouvindo e divulgando meu som. Tudo nosso. A música nunca vai parar. Tamo junto. Feliz, ver os filhos brincando no chafariz, uma bela casa confortável, sentado na varanda com a esposa, ouvindo o disco da Elis, comida na mesa, água potável, outra visão de riqueza, a natureza é algo formidável, eu fiz uma prece, não esquece disso, não esquece de mim, só o melhor que a vida oferece, minha mãe sempre teve razão, e eu achava que não, a fruta boa com a ruim apodrece, o coração de um garoto que viu, viveu, ouviu o tiro, depois sentiu que foi alvejado, no pulmão, último suspiro, respiro fundo pra não chorar, mais um livro fechado, me restaurar, pelos que ficaram, e aos que se foram, Deus os guarde em um bom lugar. Quantas vezes eu busquei a paz, sempre senti que a vida era algo mais, sei que é difícil, por isso que eu corro atrás com sacrifício. Não importa, saiba o seu valor. Atrás da porta, na sua frente é onde está o amor. Só quem suporta muito tempo é que sabe a dor e o sacrifício. Eu tenho um sonho também, Dr. King, parecido com o seu, onde o amor venceu no ringue. Antes que se vingue, pense bem o que faz. Lembre-se, o sangue derramado não seca jamais. Lembre-se dos seus pais, não venda-se por grana. Ela diz que te ama, mas quer sua alma e nada mais. Nada além de ilusão te faz se achar melhor que os outros, porque vendeu 1 milhão de cópias de mão em mão. Nada além de ilusão, repito, quando apito tocar seu grito, não é ouvido, é cumprido o que estava escrito. Agora aflito se arrepende, diz que nunca mais se vende. O dinheiro é maldito, agora compreende. Enxerga com outros olhos, visão panorâmica. Vai além da laranja mecânica e se surpreende com o resultado alcançado. Se sente realmente mudado, espiritualmente renovado. Quantas vezes eu busquei a paz, sempre senti que a vida era algo mais. Sei que é difícil, por isso que eu corro atrás com sacrifício. Não importa, saiba o seu valor. Atrás da porta, na sua frente é onde está o amor. Só quem suporta muito tempo é que sabe a dor e o sacrifício. O podcast do Sub-Mundo.